Eu sei que não é assim que eles querem que eu cante, que eu injete adrenalina na mente dos militantes. Que o rap brasileiro seja igual o americano, que perdeu a sua essência, passou para outro plano. Aqui FDM aprovado, licenciado e recomendado pelo povo favelado. Vai pensando, vai. O povo emburreceu. A favela é um vulcão que por um tempo adormeceu, curtindo ódio, sangue, descaso e miséria. Aqui em São Paulo é despejado pelos caminhões do Serra. Hitler e Alckmin unidos na mesma fé, ideologicamente casados por Lucifer. Sente agora as consequências pelo seu abandono. Os condomínios de luxo vão virar tudo escombro. Ocupar, resistir, produzir. O hip hop é parte disso e por isso estamos aqui. Instrumento que poucos sabem tocar. Se houvesse união, com certeza ia avançar. O inimigo não tá aqui, não usa calça larga, não curte hip hop, não cola na quebrada. Esses caras não tem cara, mas não são cegos e surdos. No entanto, todos nós consumimos seus produtos. Vendem planos de saúde, educação e outros mais, pra manter seu negócio, elege seu capataz. Disfarçado de gravata, estilo prostituta, que não pode ver dinheiro, que já vai virando a bunda. Ser do hip hop é ter responsabilidade, é ser espelho pros moleque, é ajudar as comunidades. Assim pode crer que o bagulho vai expandir, e os cuzão tanga frouxa terão que nos engolir. Torço pra que os inimigos tenham muita saúde, pra aplaudir de pé nossas vitórias e virtudes. Gostaria de saudar todos que se empenharam, dedicaram muito e pá. Foram milhares de pessoas que votaram e acreditaram no mano aliado e com certeza incentivaram. Mas não acabou, a guerra apenas começou. Foi só uma semente que o povo plantou. Temos de ser ousados, lutar pro nosso espaço. Favelas, periferias, todo junto e misturado. Ser humilde não significa ser marionete. Manipulados por laptop, palm top, internet. Pessoa ou indivíduo que só rouba e nem disfarça. Eu acho que eles pensam que o meu saco é de borracha. Pega ladrão, pega ladrão. Senão ele vai voltar na próxima eleição. Pra finalizar, deixaremos a mensagem. FDM 12 anos prestando sua homenagem. Sou.